expressar, o lado oprimido gritar, o preto sofrido lutar, as algemas das correntes estourar. É só preciso isso pra libertar a mente do cotidiano Matrix, da ilusão do mundo de elite, da realidade futura ao mundo de tortura. Aqueles que não lutarem sofrerão desgraça de uma nação. O ódio, a fome, a poluição dominarão os extremos. Sofreremos como mal se não lutarmos pela nossa liberdade, após reconstituição dos nossos ideais. Amor, paz, liberdade, honra, dignidade e alguns conceitos a mais. Faz de nós perfeitos lutadores, guerreiros, vencedores de confrontos. Ao encontro da janela da liberdade da vida, roubada, escravizada, perdida, a nossa é vida. Eu quero os meus direitos, liberdade, amor, paz e respeito, pra mudar, reivindicar pelo meu povo. Sou mais um preto, lutador e louco, rebelde, maldito, mordido, convicto. Vai mudar, liberdade, o povo do gueto conquistar. Liberdade, o povo do gueto conquistar. Conquistar. Vem construir, construir. A liberdade do meu povo eu consegui. Eu consegui. Com toda a força nós iremos resistir. Quem sabe a paz nos brindará com amor. As portas vão se abrir, não tem como impedir que estoure o lacre do cadeado da janela da vida. Na pressão eu vejo a saída, pra libertar o mundo de escuridão, incompreensão e falta de amor. Fazendo o globo uma geleira de dor, pra fugir desse absurdo não dá. Estou de cara pronto pra lutar, revolucionar, gritar, protestar na música. A conduta que os governantes tomam errada, quanto maldito sofre do povo, continuam risadas. As mágoas, os lamentos, subindo e decolando ao relento. O povo continua sofrendo, assim já não dá. Vem gritar, no ringue lutar, protestar a força da miséria perante a nação. O ódio do povo ao coração, para relembrar as mágoas passadas. O povo que quer do nada, da miséria contida na terra, da destruição das guerras, da vida na merda. O que é com o globo? O mundo tá louco. Vejo só sufoco, devo dar o troco. Eu não tá contra o absurdo desse mundo injusto. Eu não tá pelo futuro não brusco. Eu não tá pela liberdade. Eu não tá pela luz da paz e da igualdade. A luz da paz e da igualdade aos guetos e às favelas. Liberdade, liberdade é meu povo. Paz e igualdade, favela. Vem construir. De paz e amor nos torna seres celestiais, desses quais imortais na arte de viver. É um dom aprender com seu erro, não ignorar o conselho, ser feliz sem ódio, abraçar em mãos do pódio, correr em campos verdes, ultrapassar as paredes, viver livremente, de cabeça erguida, contente com a vida. É um dom contra um tributo aos guerreiros revolucionários que lutaram pro nosso povo nos séculos passados. Isidoro, Lucas, Pedro Gomes, Manuel Balaio, Ambrose, Ganga Zumba, João Cândido, Mahatma Gandhi, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Zumbi, guerreiros revolucionários que lutaram pela libertação da massa.